Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. 8 horas e 13 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Hoje é quinta-feira, dia 23 de maio de 2013. Eu sou Guilherme Wojciechowski. Muito bom dia a você que está na sintonia da rádio que toca notícia. E ao meu lado está Hélio Eduardo Lucas, comentarista político. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, o Guilherme. Muito bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui iniciando mais um Café com a CBN. Guilherme. E o nosso convidado de hoje neste café é o vereador Luiz Queiroga, aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Queiroga. Bom dia, Guilherme Wojciechowski. Bom dia ao Hélio Lucas, nosso amigo particular aí de Foz do Iguaçu. Eu já passo para o Lucas fazer a primeira pergunta, que o Lucas está ansioso para fazer perguntas hoje, Lucas. Eu sempre estou, né? Porque eu gosto de conversação. O vereador, o senhor foi escolhido líder do prefeito e o prefeito também inovou quando criou a figura do vice-líder na pessoa do deputado Vitor Aço do PT. Então vamos falar aqui do senhor. Eu queria saber do senhor o seguinte. O seu partido, Demo, que foi um sucessório do PFL, que teve como seus maiores expoentes na política brasileira o ACM lá na Bahia, Jorge Morhaus em Santa Catarina, e vai por aí afora, ele desmembrou-se, do PFL veio para o DEM, Democratas, e do Democrata surgiu o PSD, o partido do Kassab. O senhor resistiu em ir para o PSD. O que o fez ficar no DEM? Então, Lucas, o Democratas, por ter essa história que você relatou numa síntese, nós optamos por ficar no Democratas pelo fato de Curitiba, o nosso diretório estadual, ter nos convidado para assumir a liderança do partido. Eu considero o Democratas, porque assim, muitos valorizam o partido pelo tempo de TV que ele tem, né? Muitos são valorizados assim. Muitas vezes a própria militância, mas na sua maioria o tempo de partido. Por esse motivo, eu optei por um novo desafio. Ficar à presidência do Democratas, para mim, representava um novo desafio. Muito embora o deputado que saiu do Democratas para a fundação do PSD, que foi o deputado Ciarra, ele me convidou, em particular, para estar indo com ele, ingressando as fileiras aí do PSD. Mas como o deputado Ciarra viu a oportunidade no PSD para ele, um novo desafio, eu vi a oportunidade de continuar no Democratas e poder assumir essa função de presidente da sigla em Foz do Iguaçu. Queiroga, no mandato passado, na legislatura passada, você foi líder de governo também do prefeito Paulo McDonald Guise. Agora é líder de governo do prefeito Reni Pereira. Tomando como base que os dois foram até adversários nas urnas, isso não gera uma situação um pouco até inusitada? Olha, embora inusitada, para mim não é conflitante. Porque, de certa forma, Guilherme, eu conduzo minhas ações baseadas realmente no meu dever. Então, assim, quando fui líder do governo Paulo, ele talvez possa ter enxergado em mim uma pessoa coerente e equilibrada com as minhas ações. E, nesse sentido, me convidou. Eu aceitei o desafio, mas dando até uma data. Eu vou ser... E, inclusive, aqui nos microfones da CBN, concedi a entrevista, dizendo que até junho daquele ano, em 2012, eu seria o líder realmente, porque não saberia qual o rumo que meu partido tomaria. Bem, com essas ações, mesmo sendo líder, Lucas, eu levei algumas reivindicações a alguns secretários que a gente detectava, por exemplo, o TTU. Naquela ocasião, o TTU não tinha aqueles módulos, né, que eram estação tubo, estavam lá jogadas, servindo como ponto de drogas, sem bancos. Eu tirei foto de mulheres com perna engessada, com criança no colo, não tinha nem onde sentar. E eu levei isso 3 vezes ao secretário, na época, né, do ex-prefeito Paulo. E eles não tomaram providência. O que eu fiz? Eu expus, como líder do governo dele, as fotos na Câmara, denunciando esse descaso com o TTU. E disse para o Reni, agora convidado então para ser o líder do governo, a mesma coisa. Falei, embora seja líder, eu não posso me omitir das minhas funções e das minhas obrigações. Então o Reni, tenho feito a mesma coisa, e semana retrasada eu falei algo sobre a saúde na tribuna da Câmara também. Então, para mim, pode ser qualquer um outro governo que a gente esteja participando como base de sustentação, ser líder, para mim, é não se omitir das minhas funções, não ser marionete e também não ser aquele que cegamente vai defender um governo que todos estão vendo que não está dando certo. Vereador, por mais que se queira afirmar que a Foz do Iguaçu vive essencialmente do turismo, que o turismo é o nosso carro-chefe, etc. e tal, nós sabemos que aqui vivemos que existe uma grande simbiose entre aquele mercado de compras ali de Cidade do Leste e a cidade. Porque essas milhares de pessoas que vêm aqui atraídas pelas compras acabam gastando aqui, aquecendo a economia. E sempre que o comércio de Cidade do Leste tem uma queda, que é o caso atual, ontem nós estivemos na Vila Posse e conversamos lá com comerciantes. Para você ter uma ideia, a queda nas vendas nos últimos dias está beirando 70%. É um baque. Isso afeta toda uma carreira de segmento, né? Desde o dentista, o médico e por aí vai afora. Os motivos são, sabemos, essas operações estardalhadas que a União vira e mexe, detona aqui na região, o arroxo ali na aduana. Eu queria saber do senhor, que foi eleito pelo povo para trabalhar para o povo, isso gera muito desemprego também. O que, que o senhor tem a dizer sobre esse problema momentâneo que Foz do Iguaçu vive em função dessa crise aí, ligada à Cidade do Leste? Na minha opinião, Lucas, Foz do Iguaçu ela é bem peculiar no sentido de questões econômicas, né? Você vê que quando nós temos uma questão econômica de valorização ou desvalorização do dólar, normalmente mexe na nossa economia. Você percebe que todas as notícias que se dá a nível de fronteira, tudo que acontece, Foz é peculiar. Foz sofre com isso, né? Todas as notícias que tem aí na TV, nas emissoras de TV, tudo é Foz do Iguaçu. Eu considero Foz do Iguaçu, a sua população, uma população guerreira, porque tudo influencia na nossa economia, dado aí o que você acabou de falar. Eu creio assim, não obstante daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós temos que agir, e nós somos legisladores, ou seja, cumpridores da lei, fazemos, elaboramos, então temos até que ser fiscal, no sentido de cumprir a lei. Mas, às vezes, eu acho um pouco agressivo essa questão, até mesmo com a nossa população. Porque, muitas vezes, se confunde um pouco, até mesmo o próprio turista, ele é jogado no mesmo saco daquilo que, efetivamente, os órgãos públicos, no sentido de defesa pública, né, a nível de Brasil, Polícia Federal, Receita Federal, enfim, eles vêm colocando todas essas pessoas no mesmo saco. Ou seja, o turismo que você bem colocou aqui, que para mim é uma das economias, ou se não a mais importante de Foz do Iguaçu, ela sofre o caos justamente em cima dessa ação que a Receita pratica em Foz do Iguaçu. Então a gente lamenta essa questão, porque às vezes uma pessoa passando com uma sacolinha ali na ponte, comprando suas mercadorias que estão dentro da cota, está dentro da previsão, Guilherme, ela passa por ali e nós fomos ver a fila aqui esses dias, estava lá no trevo do CTG Charrua, né, com essa operação. Então, é lamentável quando as ações elas não são diretamente ao ponto, ao cerne do que eles têm que fazer, mas aí eles se espalham também e aí pega todo esse nosso comerciante da Vila Portes, todas essas nossas comerciantes de Foz do Iguaçu, e a nossa economia sofre esse baque, gerando até a questão do desemprego. Então, eu acho que deveria ser um pouco mais otimizado esses serviços, na verdade, e ter um foco mais objetivo para essas ações acontecer. Fazer uma pergunta para o Queiroga aqui com relação à política, mais uma vez. Nós tivemos no ano passado a divulgação de uma pesquisa por parte da Gazeta do Povo, meses antes das eleições de 2012, em que seu nome aparecia cotado, inclusive citado ali como um possível candidato à prefeitura de Foz do Iguaçu. Isso pegou muita gente de surpresa, inclusive, porque foi naquela parte da menção espontânea, né, das pessoas. Planos políticos para 2014 ou ficar na Câmara sem se ausentar para eleições no ano que vem? Então, Guilherme, você falou bem, pegou muita gente, a imprensa e muita gente de surpresa, inclusive eu, né? Mas eu acredito que tem uma frase, Lucas, que diz assim, O que você é soa tão alto aos meus ouvidos que eu não posso ouvir o que você está falando. Ou seja, as nossas ações, elas são muito mais coerentes do que a nossa fala. Eu acredito que a minha postura na Câmara, o que a gente demonstrou, resultou nessa espontaneidade aí da população citar o nosso nome. E realmente eu fiquei muito lisonjeado com essa pesquisa. Bem, traduzindo para os dias de hoje, eu acredito aí que o ano que vem o meu nome estará à disposição da população para uma breve avaliação. E nós entendo o nosso nome nas fileiras aí das pesquisas, eu acho que Foz do Iguaçu hoje, Lucas, não tem representante na esfera estadual e nem na esfera federal. E nós precisamos, como cidade do porte de Foz do Iguaçu, não admitimos ficar sem representantes. Agora, uma coisa, Guilherme, eu posso afirmar. Se for para atrapalhar a cidade, eu prefiro ficar na Câmara. Agora, se for para ajudar a cidade, se efetivamente o nosso nome estiver à disposição e a população simpatiza com o nosso nome por causa do nosso trabalho, da nossa transparência e da nossa ação política, Lucas, na cidade, com certeza o nosso nome vai estar ingressando aí, o nome das pré-candidaturas. Vereador Luiz Queiroga, o senhor criou ali, por iniciativa sua, uma ideia boa, diga-se de passagem, que é transformar um trecho ali da Avenida Paraná, que fica ali entre a Rosa Cirilo e a República Argentina, aquele trecho ali, em frente ao shopping, né, em área de lazer. Na verdade, copiou-se de algumas grandes cidades. No Rio de Janeiro, é que o senhor é de lá, a Avenida Atlântica aos domingos é fechada. E também a Vieira Soto, em Ipanema, é fechada para o lazer. E eu estive ontem, no último domingo, estive lá, fui pegar minha revista Veja ali em frente, e observei que tinha muito pouca gente ali. Apesar da essa ideia é boa, mas tinha ali menos de 20 pessoas, entre crianças e pais ali, usando aquele espaço. No seu entendimento, por que tão pouca gente? Está faltando divulgação? O que seria, o Queiroga? É tudo é hábito, né? É hábito. O hábito ele vem devido a várias ações sendo criado, então. Eu acredito que nós vamos ter que fazer realmente uma divulgação. Eu cobrei isso até da Secretaria de Esportes que faz a recreação, né? Mas naquele dia a notícia foi muito boa, ela espalhou-se. A prática, o hábito é que para mim ele vai vir na sequência. A ideia, Lucas, é realmente trazer as famílias ali para o espaço, caminhada, corrida, bicicleta, vão ter atrações. A Secretaria de Esportes disse que colocou uma coordenadora para cuidar somente desse projeto do domingo, né? O espaço lazer, espaço, na verdade, o projeto chama-se Estação Domingo, né? E ela vai criar alternativas ali e com a criatividade vai, por exemplo, convidar o Cataraltos, que é os carros antigos, para expor ali domingo pela manhã, o clube de motos, né, o motoclube, enfim, e também ações diretas para a sociedade. Por exemplo, segundo eles já estavam lá naquele dia, estavam nascendo as ideias lá, fazer um campeonato de bets entre pai e filho, né? Então o pai vai fazer dupla com o filho e chega ali e vai se inscrevendo, eles vão anunciar isso. Cada domingo vai ter um atrativo. Mas eu creio muito que esse projeto, é como eu disse, ele vai vir com o hábito, ele vai vir com o tempo. E a ideia é não só a cidadania, mas também a ação direta de pais, filhos, né, para os filhos interagir com os pais, e assim a gente está cooperando aí para uma família equilibrada e, consequentemente, uma sociedade equilibrada. Recebemos nesta quinta-feira aqui na CBN o vereador Luiz Queiroga, do Democratas, para mais esta edição do Café com a CBN. Queiroga, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lucas, pelo convite, um prazer estar aqui com você também. E essa mesa farta, né? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a cada um, né, da Rádio CBN, aos nossos ouvintes em especial, e ao Lucas e a você, Guilherme. Sucesso e que esse programa continue prosperando da maneira que está sendo e sendo comentado na nossa cidade. Parabéns. Hélio Eduardo Lucas, daqui a pouquinho um resumo dessa conversa no seu espaço de comentário aqui na CBN. De fato, Guilherme, agradecemos ao senhor por ter vindo. Disponha sempre de nossa rádio para contar suas realizações lá no Legislativo. E até mais ver. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. E a íntegra desta conversa estará disponível daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. Na sequência, vamos ao repórter CBN em rede nacional. E a partir das 9 horas, voltamos em definitivo com as notícias aqui de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira e do estado do Paraná.